Abramos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5. Estaremos lendo do versículo 16 a seguir. Capítulo 5, verso 16 a seguir. Nesta noite nós estaremos tratando ou iniciando um estudo sobre o fruto do Espírito, baseado naquele livro que nós escrevemos, As Virtudes do Fruto do Espírito. Então estaremos iniciando e numa sequência nós estaremos tratando aqui sobre esse tão importante e palpitante assunto das virtudes do fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, verso 16. Ora, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, em alguma tradução, gozo ou alegria, em alguma tradução, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, conforme algumas traduções, mansidão, temperança ou domínio próprio, conforme algumas outras traduções. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Eu pediria que os irmãos lessem comigo o versículo de número 22. Eu vou ler a primeira parte, onde diz, mas o fruto do Espírito é. E depois juntos, em um coral maravilhoso, para ouvir lá no Japão, lá em Portugal, lá na Inglaterra, lá na Espanha, em vários outros lugares. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso culto está sendo transmitido na web rádio para muitos países. Essa semana passada, todos os nossos cultos foram transmitidos e recebemos comunicação de Portugal, da Espanha, do Japão, da Inglaterra e de outros estados no Brasil que estavam ligados ao nosso culto. Então, nosso culto está sendo transmitido. Então, é uma bênção, uma bênção. Os irmãos que estão aí ligados aí na internet, que estão ouvindo o nosso culto, então glorifiquem a Deus juntamente conosco. Então o versículo 22 nos diz, mas o fruto do Espírito é, juntos, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém. Dá para ler outra vez? Parece que está tão gostoso, né? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Estejam assentados. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre o fruto do Espírito. Vamos estudar fazendo aqui uma introdução desse estudo para numa sequência, Deus permitindo, estaremos estudando em outros cultos. Hoje nós vamos nos prender a respeito do amor, onde está o versículo 22 de Gálatas capítulo 5. E vamos ler, vamos estudar a respeito disto. Porém, antes dizendo que, logo antes do versículo, vem uma sequência, um relato a respeito da carne. O que é realmente a carne, o que ela trata, as obras da carne. Quando nós falamos sobre as obras da carne, aqui existem três colocações apresentadas que são ligadas diretamente à carne. Por exemplo, quando nós lemos o versículo de número 19, nós encontramos aí três colocações ligadas à carne, que são prostituição, impureza e lascívias. Essas três aí, elas estão exatamente caracterizadas nos pecados da carne. Vou repetir, para que os irmãos gravem bem. São elas, essas três que aqui estão colocadas, quando está dizendo são prostituição, impureza e lascívia. Nós não vamos comentar sobre elas hoje, somente lendo para que os irmãos vejam aí. E depois, nós encontramos mais nove pecados que estão ligados ao temperamento do homem. Nove pecados ligados ao temperamento do homem. Aí começa, ou melhor, antes de tudo, dois pecados ligados às religiões pagãs. Dois pecados ligados a religiões pagãs. Aí está dizendo esses dois pecados, idolatria e feitiçarias. Idolatria e feitiçaria são ligados a religiões pagãs. Tudo que está envolto em idolatria e feitiçaria estão ligados, eu estou fazendo questão de repetir para que os irmãos gravem, que quando nós estivermos estudando esse texto, os irmãos vão se lembrar, ligados a religiões pagãs. Aí depois vem mais nove pecados alistados que estão ligados ao temperamento do homem, ao seu temperamento. Aí seguem, quais são eles? Inimizades, ligado ao temperamento do homem. O homem, ele cria inimizade por causa do seu temperamento. Porfia, começam a discutir, fazer as propostas de porfia, de discussão, ligados ao seu temperamento. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Então, até homicídio, aí ligados ao temperamento. Depois, quando aí vem bebedices e glutonaria, são exatamente pecados que estão ligados, não mais a um temperamento do homem, mas ligado ao pecado de embriaguez. Então, vem aí, então, a pessoa que ele está ligada exatamente à bebedice e à glutonaria. Na glutonaria envolve também a bebedeira. Então, são esses pecados aqui que estão aí que nós estudaremos numa proposta seguinte. Mas o que nós vamos estudar hoje é exatamente sobre o amor, o fruto do Espírito, tratando de amor. Mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança ou domínio próprio. Estaremos então estudando sobre o amor, observando a questão do amor, sobre o verbo amar. Por que amar? Por que estudar sobre o amor? Amados, é muito comum nós falarmos que amamos o outro, amamos nosso amigo, nosso irmão, nosso vizinho, nós amamos, olha, eu amo você, mas lá dentro às vezes a pessoa está dizendo, ah, se eu pudesse te pegar, é? Às vezes ele chega para o outro e diz assim, rapaz, o senhor, meu irmão, tudo bem, como vai? Mas lá dentro, se eu pudesse dar um chute, né? Acontece isto, eu saúdo esse irmão, pego na mão dele, porque é somente de praxe, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não me ajeito com o jeito dele. E aí nós pensamos que amamos, é um amor aparente, é um amor de fachada. Mas quando nós amamos, é o que nós vamos estudar, já estamos falando sobre isso. Quando nós amamos, o amor ele flui, ele sai espontaneamente de dentro do coração, lá de dentro da alma. Ele ama porque ele ama, porque realmente ele sente e tem Cristo na vida e ele ama de verdade. Glórias ao Senhor. Então, de acordo com os ensinamentos que nós temos aí, e os ensinamentos do apóstolo Paulo, o fruto do Espírito, ele aparece aqui na carta aos Gálatas, nessa listagem tão maravilhosa, apresentando para nós uma listagem importante. Primeiro vem as obras da carne e depois o fruto do Espírito. É bom que se diga que não são os frutos do Espírito, mas sim o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é colocado aqui em 9 parcelas, muito interessante. Ou seja, seria uma fruta com 9 gomos e que você podia assim separar um a um, ou como a laranja que você pega de casca, tira aquela película e começa a tirar aqueles gomos da laranja. Então ali está tratando exatamente, é uma laranja, mas com vários gomos ali, você vai tirar. Assim é o fruto do Espírito. Então, visto que nós estamos tratando de amor, nós temos ali, é o fruto do Espírito. Vamos ler mais uma vez? Mas o fruto do Espírito é, vamos juntos? Caridade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, isso que nós vamos, que já estamos estudando. Então, aparece em primeiro ponto aí a palavra amor, que é a palavra caridade, que a palavra amor, ela vem do grego, a palavra ágape, para o amor, a palavra amor. É, existe pelo menos 4 tipos de amor que seguem uma sequência lógica que nós vamos estudar. Pelo menos, existem outros, mas que se destaca realmente, são exatamente 4 tipos de amor que destaca. Um primeiro tipo de amor que aparece é o chamado o amor filéu. Alguém disse também filéu. Então, amor filéu. Que esse amor é um amor, é uma palavra que ela procura trazer o seu emprego indicando uma atração geral por uma pessoa ou por coisa. Bom, eu amo a minha casa. Eu amo a minha cama, especialmente num friozinho como esse, né? Está aqui, a gente chegar, deitar e cobrir um cobertor gostoso para dormir. Então, é amar, é um amor que você pode tratar de coisas ou também é no sentido geral, ou pessoas. Então, aí vem essa palavra amor. Mas, ficando o significado desse amor, ele procura amor aos parentes, amor aos amigos, a alguém que é o seu vizinho, você tem realmente esse amor. É o amor filéu, como alguém o chama. Então, esse amor é o amor do parente. Esse é o amor filantrópico, que você pode atender com filantropia. Por exemplo, quem está na assistência social, atender uma pessoa, é uma filantropia. Mas às vezes nem sempre faz por amor. Mas quando ama, ele faz realmente essa filantropia por amor. Vou fazer isso atendendo por amor. A Bíblia diz lá em Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então amar o amigo é esse amor filéu aqui. O amor filéu, ele exprime principalmente a ideia de atração de pessoa entre si, enquanto estão estreitamente ligados dentro ou fora da família. Pode ser um amor na família, amor fora da família. A pessoa começa, o moço, enamorar de uma moça, a moça do moço, olha, eu estou amando, gostando do fulano. Envolve também isso aqui em uma parcela um pouco distanciada, que nós vamos ver isso aqui dentro da lógica, dentro de instante. Depois vem amor eros. Amor eros. O amor eros, ele revela o sentimento de paixão. É o amor erótico. É o amor do erotismo. Então revela um sentimento de paixão. É um amor centralizado exatamente no corpo. É olhar e apaixonar-se pelo corpo de alguém. Gostar do corpo de alguém. Então é o amor eros, o amor erótico. Esse amor, ele une os corpos. É um amor sentimental, é com atração para o lado físico, humanamente falando. Olhando para o lado físico. Ah, que corpo, não é? Não vi alguém já dizer, que pão, que gato. É? Mas você nunca ouviu dizer, que lebre. Que coelha. Já viu? Podia dizer isso. Mas a pessoa diz isso aí. Então esse é o amor erótico. É o amor erótico. É o amor eros. É um substantivo eros, ele denota o amor entre o homem e a mulher, que abrange o anseio, o anelo, o desejo. Portanto, eros é o amor carnal, sensual, sensorial. Esse amor está relacionado diretamente com a sensualidade. Por exemplo, nos templos pagãos, lá no tempo da mitologia grega, eles pegavam e convidavam as chamadas prostitutas religiosas, prostituta do templo, e faziam uma festa em volta do deus Eros, que era o deus da fertilidade. O deus da fertilidade. Aquela festa que eles faziam de bacanal, ali, para poder exatamente dizer que ia ter fertilidade na família, na lavoura, no seu gado, nos seus animais, ofereciam o sexo diretamente a Eros. Então era um amor fajuta, um amor que não tinha realmente um sentido espiritual, mas exatamente um sentido carnal, sentido humano, é o amor Eros. Esse amor Eros, nós precisamos ter muito cuidado, porque quantas vezes um moço, uma moça estão se namorando e se apaixonam, não por si mesmo, não dentro da razão ou da lógica, mas pelo corpo. E aí cai em pecado, cai em prostituição, em fornicação, é um problema, aí entra essa questão do amor Eros. Depois vem o amor Storge. O amor Storge, esse é o amor natural, é o amor espontâneo, é o amor doméstico, o amor familiar, é o amor simples, é o amor sem malícia, é o amor sem malícia. É um amor que a pessoa pode chegar para o outro e dizer, olha, eu te amo. Diga para um irmão, eu te amo. Um irmão diga ao outro. A irmã diga ao outro, eu te amo. O irmão chega para uma irmã e pode dizer, eu te amo. A irmã também. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sem envolver qualquer característica de sentimentos ou pensamentos obscuros ou obscenos. Mas um amor verdadeiro. Então aqui está exatamente esse amor familiar, esse amor sem malícia. Também está inserido aqui o sincero amor conjugal, o amor do homem com a mulher. A mulher e o homem que se unem em casamento, conforme a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, para serem os dois uma só carne. Isso acontece através do amor. Aí quando você lê lá na Bíblia, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí você vê tantos casamentos se separando. E daí? É unido por Deus ou não? Não, meu irmão, o que Deus uniu não separa. Quebra as panelas, quebra os copos, quebra as cadeiras, mas estão juntos. É, joga o vidro na parede, o copo de vidro, quebra a xícara, mas estão juntos. Meu amor, eu te amo. Minha velha, eu te amo. Meu velho, meu bem, meu querido, minha querida, eu te amo. Estão juntos. Porque foi unido por Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Mas quando não é unido por Deus, é só a paixão. Não é o amor verdadeiro lá dentro da lógica, dentro do espírito, dentro do coração. É um amor experimental. Casam e não se dão bem. Não se dão bem. Igual um dos pastores que pregou aqui, nesses dias, ele contou que um advogado chegou e perguntou para ele, quantos anos você tem de casado? Ah, eu tenho 56 anos de casado. Mas com a mesma esposa? Sim, com a mesma esposa. Vive com ela? Com ela. É. Mas como pode ser isso? O que Deus uniu não separe o homem. Glórias ao nome do Senhor. Então, dentro desse amor, observamos o amor do casal. Aí quando nós lemos em Efésios capítulo de número 5, lá a partir do verso 25, quando fala a respeito do homem e a mulher, e faz uma comparação entre Cristo e a igreja, dizendo que o marido deve amar a sua mulher, assim também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para purificá-la, para lavar, para limpar a igreja, para apresentar a si próprio, sem mancha, sem ruga e sem coisa semelhante. Assim devem os maridos amarem as suas mulheres, Porque ninguém nunca aborreceu o seu próprio corpo, antes o alimenta, o sustenta, assim Cristo faz também com a igreja. Então veja que está dentro do relacionamento desse amor. Mas esse amor histórico, ele une almas, vidas, corações. Esse amor, ele é proverbial, é um amor materno, é um amor eterno, é um amor glorioso. É um amor paterno e familiar dentro das áreas humanas. Aí, quando nós lemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, verso 28, está escrito: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de sua, do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Veja, aqui é um amor familiar. Isaac amava Esaú. Por quê? Por causa da caça. Ele gostava do alimento. Até por isso ele foi enganado depois, não é? Mas Rebeca amava Esaú. O amor familiar. Ainda em Gênesis 37:3, nos diz a palavra de Deus: e Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Gênesis 37:3. Então ele amava. Às vezes, irmãos, na família tem vários filhos, mas tem aquele filho que é mais chegado ao pai. Talvez o pai tenha um amor por todos, mas há um filho que é mais próximo do pai, está mais junto do pai, está mais perto da mãe. Mas por que que a mãe faz tudo para aquela filha, para aquele filho, não faz para o outro, tanto igual aquele? Será que ama mais? Não é a questão, às vezes. É a questão de proximidade, de aproximação, de estar junto, de estar ali. Eu tenho uma irmã, que é aquela minha irmã, quando ela chegava para o meu pai para pedir alguma coisa a ele, ela chegava: ah, paizinho, bênção, paizinho, a bênção, como vai? Tudo bem, paizinho? Paizinho é lindo. E ali o velho ficava se derretendo. Depois que ela conquistava tudo aquilo: paizinho, eu estou precisando de comprar aí uma sandália, não tenho dinheiro. O paizinho não podia me ajudar a comprar. Ah, o coração já estava quebrantado, já estava quebrado. E, ah, quanto vai custar, filhinha? É tanto. O paizinho vai ajudar. Não é assim que acontece? É desse jeito. É a conquista. É essa conquista. Então isso é importante, isso faz parte desse amor que nós estamos falando. Então ele une realmente isso aí. O amor estorgue, ele é objetivo. Ele é sacrificial também. Ele não busca os seus interesses, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a seguir. Eu vou ler uma parte do texto de 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, é benigno. Então veja, ele é sofredor, mas ele é benigno. O amor não é invejoso, ele não tem inveja. Quem ama não tem inveja. Quando você vê a pessoa com muita inveja do outro, é porque não tem amor. Então não tem aquele verdadeiro amor. Então ele sofre inveja. E quando ele sofre inveja, ele faz igual Caim fez. Matou seu irmão por causa de inveja, não tem amor. Ele invejou: ah, o meu irmão está sendo um pouco melhor do que eu, para aí, eu vou dar um jeito nele, vou dar um jeito nele aí. E aí começa a briga, começa a aprontar para derrubar o irmão. Meu irmão, no meio do povo de Deus, do povo santo, não pode ter isto, porque somos lavados pelo sangue de Jesus. Deve existir o amor que derruba a inveja, derruba o ciúme, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Qual é mais fácil, chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Plenário, qual é mais fácil, chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Chorar com os que choram. Nem que for de araque, não é verdade? Chega ali e está chorando, a pessoa está chorando e você chora as misérias, as lamúrias daquela pessoa. Coitadinho, é verdade mesmo, vem aqui, conte comigo. Olha, conte comigo. Não é assim que acontece? Mas quando o irmão compra um carro novo, uma casa ou algo importante, e ele chega com aquela alegria: olha, irmão, começa a ser testificado, Deus me abençoou, Deus fez isso para mim. Outro exibido, muito exibido aí, é nada, tá, olha aí, ó, coisa nenhuma, aí tá, é assim, é ou não é? mas no meio do povo crente precisa ter o verdadeiro amor. Deus me abençoou. Você diz, glória a Deus. Aí o irmão chega, Deus fez isso por mim. Graças a Deus. Glórias ao Senhor por isto. Isso é amor, queridos. Isso é o amor. Mas quando não, aí vem essa questão aí da inveja. Então o amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade. Isto é, dizer que ama e não amar. Pastor Laudecir, eu te amo, viu? Pisão no pé. Aí quebro ele, né? Então não se trata com leviandade. O amor deve ser transparente. Transparente. O amor está ali, revelado pela bondade de Deus. O amor não ensoberbece, soberbo, orgulhoso, altivo, soberbo, desfaz do outro, começando a desfazer do outro. Ele não é mais pobre do que eu, nem saber estar perto dele. Ah, aquele lá não tem o estudo que eu tenho, nem saber de conversar com aquele irmão, aquela irmã, não sabe nem conversar. Aquela lá diz, nós foi, nós vai, nós vem, não quero nem saber de conversar com ele. Se levantemos, não quero nem saber de conversar, conversa tudo errado. Não, irmão, não é isso. Não. Se você tem um pouco mais de cultura do que o outro, dê glória a Deus pela sua vida e pela vida do outro. Você entende o que ele está falando, você conhece, você sabe. Por que desfazer? Eu conheço uma família que, aquela família, um membro da família, ele se destacou muito. A gente era criança naquele tempo. Ele se destacou muito no estudo, na capacidade. Era gerente das lojas pernambucanas, na cidade de Andradina. E depois veio para Araçatuba, estado de São Paulo. E aquela pessoa se destacou. Nós morávamos numa cidade próxima, chamada Mirandópolis, no estado de São Paulo. E aquela pessoa se destacou, era conhecido nosso. Era conhecido dos meus pais, nosso pessoal ali. E um dia chegou um irmão daquele camarada na sua casa. Seu irmão veio lá do Nordeste, lá do Ceará. Chegou na sua casa. E o seu irmão daquele jeito, gente, aquele jeitão nosso lá do Nordeste. Chegou ali. E ele disse assim, o seu irmão foi à procura de serviço, de recurso. Meu irmão é rico. O irmão tinha várias casas na cidade e tal. Meu irmão é rico, eu vou procurar um serviço com ele. Nem foi zelador lá. E quando aquele moço chegou naquela casa, aquele dito cujo, ele disse, olha, por favor, não diga para ninguém que você é meu irmão. Não diga aqui para ninguém. Eu vou receber um pessoal aqui em casa agora. E olha, e são pessoas aí da supervisão da loja. São pessoas assim e tal. Por favor, não diga que você é meu irmão. Se possível, fique lá para os fundos, nem compareça. Ou não tinha estudo, era pobre. Aquele irmão, o que, que ele fez? Ele pegou a sua bagagem. E porque ele conhecia muito os meus pais. E foi para a casa dos meus pais. Quando o seu irmão termina a reunião, que procura ele, não estava mais. Ele tinha ido embora. Irmãos, veja. Se isso é amor. Conclusão. Aquele homem rico mais tarde veio cair numa situação tão mísera, tão pobre, que com o passar dos anos, hoje ele é empregado daquele que não tinha cultura, que era pobre e que não tinha nada. Mudou o quadro, mudou a situação. Irmão, se Deus te deu alguma coisa, glorifique a Ele, mas não desfaça daquele que nada tem, daquele que nada sabe. Ah, mas eu tenho cultura, eu tenho um diploma, eu tenho um anel no dedo. Teu anel no dedo não resolve, o teu diploma não resolve, se não tiver o verdadeiro amor do Senhor Jesus Cristo. Mas se tiver o amor, tudo vai bem. Tudo vai bem. Aleluia. Mas vamos caminhar aqui. Então veja, o amor não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Que bom que aconteceu com ele, não é? Quando acontece uma coisa lá com um irmão, com outro, que bom que aconteceu. Ah, ele precisava era disso mesmo. Que bom! O amor não se folga com a injustiça. Vê um irmão sofrendo, tome a dor do seu irmão, ajude o seu irmão. Chora com ele, se alegra com ele, mas também chora com ele. Fique com ele, assuma a dor. Não se alegre com a injustiça. Irmãos, e quantas pessoas com o nome de cristãos que ficam aí esperando, ficam na espreita, aguardando o momentinho do outro escorregar, para dizer, olha aí, que bom, foi bom o que aconteceu com ele isso aí, foi bom. Aonde está o amor? Aonde está Cristo? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está Deus? Está longe, bem fora, bem distante desse coração. Mas o irmão caiu lá, sofreu, padeceu. Olha, na vida financeira houve um problema, houve uma queda. Ah, aquele irmão foi assim, aquele irmão foi assim. Meu Deus, tenha misericórdia do teu servo. Tenha misericórdia, cobre com teu sangue. Ajuda o teu servo. Dê força a ele, dê graça. O amor não se folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com todos esses predicados que o amor estorgue possui, ele é limitado, como limitado é o ser humano. É um amor limitado. Mas em quarto lugar, nós temos o amor ágape. Amor ágape, que vem do verbo agapau, do verbo amar, ágape. Podemos ver o amor ágape na dimensão da revelação divina. Esse amor, ele emana de Deus e volta para Deus. Ele é distribuído novamente, retribuído a Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 7 a 10, a Bíblia diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, o amor, vem de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade. Quem não ama, não conhece a Deus. Aí o João disse assim: pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, quando aborrece o seu irmão? Ah, eu amo a Deus, mas aborreço o meu irmão, irmão Cosmo. Eu amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão, está certo isso? Não. Não está certo. Eu amo a Deus. Se eu aborreço o meu irmão que eu estou vendo, como que eu posso amar a Deus que eu não estou vendo? Fica aí uma contrapartida. A gente fica pensando, mas se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão. Mas quando eu amo a Deus... Então, essa palavra amor, referindo-se a ágape, é usada com muita cautela para descrever o relacionamento entre Deus e o homem. Deus tem um amor sempre eterno. Deus sempre nos ama. Será que nós sempre amamos o nosso próximo? Será que sempre nós amamos o nosso próximo? Precisamos ver isto aí. Às vezes raízes de amargura, ressentimento, angústia, dores, a pessoa carrega ali no coração. Carrega ali não se perdoa, não perdoa o outro, e disse que ama. Irmão, não está certo isto, de maneira nenhuma. Se eu amo, eu perdoo. Agora, se eu não amo, eu não perdoo. Se eu não amo, eu não perdoo. Mas se eu amo, eu perdoo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quem ama, perdoa. E não deseja o mal ao seu irmão. Não deseja, ele deseja o bem. Ele deseja o bem. Em Jeremias 31:3 diz: há muito o Senhor me apareceu. Jeremias dizendo: o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Que coisa maravilhosa. Deus nos ama com amor eterno e nos atrai com benignidade. Não é com engodo. Benignidade, meu filho, minha filha, eu te amo. Eu dei meu filho para morrer por você. Eu amei você ainda distante. Quando você estava longe e não me conhecia, eu te amei, eu te amo. É o que Deus fala para nós. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele nos ama com amor glorioso. Com amor maravilhoso. Ele nos ama. Então nós também precisamos amar o nosso irmão. Estou concluindo aqui essa parte, deixando para uma sequência em outro dia. A maior atividade de Deus, sabia qual é o maior trabalho, a maior dedicação de Deus, a maior atividade de Deus? Alguém sabe qual é o maior serviço de Deus? Qual é a maior atividade de Deus? É amar. A maior atividade de Deus é amar. Em Deus não há ódio. Em Deus não há revolta. Não. Ele ama. Você pode dizer: mas pastor, mas lá no Antigo Testamento a Bíblia diz assim, assim, assim. Sim. Por quê? Por causa do povo que errou, andou por caminhos errados. Mas quando a Bíblia está dizendo em João 3:16, como diz lá? Deus amou o mundo que deu unigênito para que todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer juntos mais uma vez: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? A maior atividade de Deus é amar. Ele procura representar esse amor e quer que esse amor também seja recíproco. Que o homem também, o ser humano, os remidos pelo sangue de Jesus, também o amem. E que possamos amar uns aos outros. Essa é a questão do amor. A atividade de Deus é amar. O camarada está lá brigando, a mulher quebrando as panelas, o cabo de vassoura, brigando com o marido, marido com a mulher, pai com o filho, aquela coisa. Mas depois arrepende e chora, chega aos pés do Senhor: meu Deus. Aí Deus sabe o que ele faz? Ele olha para a cruz. Vem aquele momento, eu vou irar, vou acabar. Mas ele olha para a cruz. Opa, para aí, não posso fazer isso. Meu filho morreu lá naquela cruz. Ele derramou sangue para salvar, para perdoar. O meu amor foi grande que eu doei o meu filho para que todo o que crê tenha a vida eterna. Vem cá, está perdoado pelo sangue que o meu filho derramou. Atividade de amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 8 e 16, para concluir. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está neste amor está em Deus e Deus nele. Então, nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Esse amor que Deus tem para conosco. Esse amor que Deus se revela. Então, Deus é caridade, Deus é amor. E quem está nesse amor, nessa caridade, está em Deus e Deus nele. Se Deus está em mim, se Deus está em você, não há lugar para o ódio. Não há lugar para o ódio. Não há lugar para o desprezo do irmão. Não há lugar para o abandono. Não há lugar para desfazer um do outro. Porque Deus não desfaz de ninguém. Deus recebe aquele que chega a Ele. Fiquemos em pé. Glórias ao nome do Senhor.